Hoje eu sou feliz porque o teu amor me salvou. Hoje eu sou feliz porque o teu perdão me alcançou. Hoje eu sou feliz porque o teu amor me salvou. Hoje eu sou feliz porque o teu perdão me resgatou. Quando eu escolhi viver para ti, eu nada perdi, só ganhei. Levanto as minhas mãos em adoração, porque o teu perdão me alcançou.